Thank you. 3816, boa noite, controle Salvador, aciona identificação, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, mando Duna. Diastólogo 1173, autorização Guarulhos, informação Charlie. Bom dia, 1173, Guarulhos autorizado, nível 360. Decolagem pistão na zero, curva direita. Perfil de saída da Hélio da Motiva. Apesulo 10, aerovia, após Tango Bravo Eco, Taubaté. Aciona transponder 5503, controle 120, decimal 80. Estado Guarulhos, 360, rota do plano, escola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótima, o Apesulo 10, Taubaté, transponder 5503, controle 208, 173. Está correto, voo no 173, a porta pronto, portão 04. Ok. Direção 3520. Está autorizado Aracaju, nível 150. Decola 10, curva esquerda. Perfil de saída Conde. Após voo conforme a rota. Aciona transponder 0260. Controle 120, decimal 8. 3520, autoridade de um. Correto, são 3520, chama pronto, portão 3. Chama lá. Voo 173, pushback, acionamento 4. Autorizado, voo 173, chama táxi. Chama táxi. 3520, push back, acionamento, botão 3. Gente, 3520, só um minuto, presidente. Guardando. Pronto, táxi 1173, 169, aguardo, 4 horas, Galeão. Ok, copiado. Direita, via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 98.95, ajuste na 017. Na espera de 1895, bom dia. Temos a 0 com a Janeca de Sola, assim que o tráfego da Gol liberar está agora, está autorizado a iniciar. Liberado pela aeronave, está autorizado, tá? Igual 973, a linha cola, vento variável 039. A linha da cola da 0973. No 73 decolado aos 2000, chama o controle no 20-2980, bom dia, bom voo. 208, obrigado. Para o táxi está 3520, 167 a bordo, 2 horas e 10 e 5. Recuperado, 3520. Direito, VN, 1895, no ponto de espera, ajuste na 096. Direita via Índia, 1895 no 096, tá? 3520. E 17 no ajuste. 17. São 38 no meio, complete aproximação, chame torre 1-18-95. 1-18-95, 38 no meio, ótima noite, senhor. Boa noite, boa noite. Salvador, muito boa noite, Juta 38 no meia, faixa de trabalho estabilizado. Bom dia, Juta 38 no meia, já avistado. Chega o trem pouso autorizado, vento variável 3 nós. Trem baixa de trabalho, livre pouso, confirma 38 no meia. Afirmo, está livre, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pista na zero, 38 no meia da tarde. Quem está solicitando mótico? Afirmativo. Salvador, bom dia, está 3520, está visual ao coronavírus na final, ponto espera pronto. Ok, gente, estão 3520, após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após o pouso ali, mantém pista 10, está 3520. O 1173 veio por base. Firmada a posição? Por base, Papai Uniforme Bravo Alfa Vita. Mando por base, grato, no 1173. Bom dia, do 42, 17, autorizado Campinas, nível 340, via PESU 1-0 por base após conforme a rota, decolagem da 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, letra motiva para interceptar a via, aciona transponde 5510, controle 120, decimal 8. Correto, azul 4217, reporta pronto, portão 1-0. 3520, decolagem autorizada, vento 130 graus com 04 nós. Decolagem está 3520. 3395. 251-3395-1173. Decolado aos 33, chama o controle, 120, décima 8, bom dia, bom voo. 208, bom trabalho, tá 3520. Salvador, tá 3520. 3520, contato radar, subo para o nível 150, direto Conde. 50, direto Conde, tá 3520.